Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Somos os ouvintes da Rádio Boa Nova, somos o Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e vamos dar início ao 7º programa, A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Cá estamos, mais uma vez, animadamente, e ao longo do programa vamos ouvir a boa sugestão musical do João Oliveira. Snowman é a nova música de Sia. É uma música já natal, que, de acordo com a tradução, chama-se Boneco de Neve, lançada há uma semana no YouTube. Como diz Sia no seu canal no YouTube, todos os dias é Natal. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. To know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. Oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and we'll have a leap. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My snow. Will hear my secrets if you don't have ears, baby. If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. At the North Pole and we'll have a leap. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My snowman and me, yeah. My snowman and me, baby. Temos hoje connosco o António Dias, presidente do Conselho Fiscal da Associação de Estudantes do nosso agrupamento. E está aqui, obviamente, em representação da associação. Em primeiro lugar, bem-vindo ao nosso programa e aceita desde já os nossos parabéns pela recente vitória. Gostaríamos, então, de saber o que é, afinal, uma associação de estudantes e que importância é que tem na escola. Eu quero agradecer desde já o convite. E para nós uma AE de importância é uma AE que esteja perto dos alunos, consiga levar os problemas dos alunos ou à direção, para conseguirmos dar uma resposta imediata. Indicas-nos qual é a composição desta Associação de Estudantes? Esta Associação de Estudantes é composta por três núcleos, a direção, da qual o Ricardo Ferreira é o presidente, o vice-presidente é Leonardo Pereira e tem dois secretários e um tesoureiro. O segundo núcleo é a Assembleia Geral, a qual a presidente é a Bárbara Coquim. Tem os seus secretários e o vice-presidente. E depois o terceiro núcleo é o Conselho Fiscal, do qual eu sou o presidente e tenho uma secretária e uma relatora. Gostaria agora então que nos falasses dos projetos desta associação para este ano letivo. Fala-nos então do plano de atividades, o que é que já foi concretizado, se já as iniciaram, e o que é que está previsto a médio e a longo prazo. Nós, quando vencemos as eleições, foi numa altura dos incêndios e algumas das ideias que nós tínhamos para começar logo a pôr em prática não foram impostas. Então, tivemos que mudar um bocado a nosso plano de ação e fizemos uma campanha de sensibilização e de recolha de bens para as vítimas do incêndio. Mas o nosso plano vai desde a animação ao desporto à cultura. Temos para a animação workshops, LAN parties, que são do torneio CSGO, o FIFA, entre outras. O torneio de FIFA já estamos a realizar, vá, começa para a semana. Baile de finalistas, que é uma tradição da escola. Festas temáticas, entre muitas outras coisas de animação. Do desporto é o Interturmas, temos este ano a ideia do Interescolas, com escolas aqui da zona, Tabo e Arganil, e também para o básico, das escolas da Ponte e da Cordinha, todas as escolas do agrupamento. Teremos o apoio certamente da Câmara Municipal para o transporte das equipas. Temos também a ideia de fazer uma prova de BTT no final do ano, aberta a toda a comunidade escolar. Outra ideia do desporto é a requalificação do campo de areia e dos outros campos, voltar a marcar as linhas e meter redes. Na cultura, criámos um departamento cultural, criámos a comissão de finalistas e queremos ir à feira, vamos à Feira das Oportunidades, a Futuralia, também vamos à Futuralia, e acompanhada de tertúlias na Feira das Oportunidades. E também vários colóquios ao longo do ano dos temas mais pertinentes, como o caso de sensibilizar para poupar água, sensibilizar para a reflorestação, entre muitos outros temas. Muito bem, estou a ver que é um programa muito diversificado esse. Olha, já que estás aqui, que és aluno finalista do secundário, que imagem é que tens da nossa escola, que com certeza já frequentas há alguns anos? Começaste com certeza na Ponte das Três Entradas e estás a terminar aqui em Oliveira do Hospital. E já agora também gostava de saber qual é a imagem que tens da escola pública de forma geral e até do ensino no nosso país. Como aluno desta escola, acho que a nossa escola tem as condições mínimas para o ensino. Acho que podia ser melhor, mas isso também já é um problema da escola pública em si, não haver tanto apoio como deveria existir. Do ensino, eu acho que o nosso modelo de ensino é um modelo possível, porque nem todos os modelos são perfeitos. Eu acho que a única coisa que se podia se calhar mudar era a carga horária, porque alunos têm o dia cheio de aulas, às vezes não têm depois tempo para estudar, ou fazer atividades desportivas, que é sempre importante para um jovem praticar desporto, entre outras atividades. Por exemplo, no 12º ano eu sei que o horário é bastante mais leve, sim, não é? Tem quase, exatamente, todas as tardes livres praticamente, mas de facto nos outros anos do ensino secundário e até no ensino básico parece que a carga horária é demasiado elevada. Sim, acho que sim. No primário, na primária pelo menos, acho que... Já é demais. Sim, é demais. O dia todo dentro de uma sala... Esgota as energias. Sim, exatamente. De facto, não é por estarem mais horas que se aprende mais, pois não? Exatamente. Pode-se dar menos tempo. São às vezes aulas muito longas, que eu falo por mim, eu não consigo estar mais de uma hora atento. Às vezes nem meia hora consigo. Estás a preferir as aulas de 50 minutos? Sim. Achas que rendem mais? Acho que consigo estar mais tempo atento e acho que a longo prazo vai trazer frutos. Parece-te que essa é a percepção que a maior parte dos teus colegas têm na escola? Gostaram da mudança? Penso que sim, das pessoas com quem tenho maior contacto é o que me tem chegado. Muito bem. Achas que há mais algum aspecto que devas salientar do plano de atividades? Há alguma atividade particularmente que tu estejas muito empenhado e que gostarás muito de fazer? Das atividades eu estou empenhado em todas. Sou um membro da associação, como... Somos muitos, vamos conseguir dividir-nos, mas eu estou empenhado em todas, quero participar em tudo, que acho que como jovem estar empenhado e participar é importante. E outra coisa que quero dizer é que todos os alunos da escola podem contar com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, e podem falar connosco sempre que quiserem, porque há aquela ideia de que estão lá na associação que não podem vir falar connosco, mas a associação está aberta a quem lá quiser ir falar connosco. Não é uma sala de convívio, como muitos pensam que aquilo é uma sala de convívio. Podem lá ir ter connosco, falam connosco, debatem ideias, porque isso é muito importante para a democracia e para nos sentirmos mais ligados, para haver uma maior ligação entre a Associação de Estudantes e os alunos. Muito bem. Deixo aí uma nota sobre algo que tu disseste, que a participação dos jovens e o empenho dos jovens é muito importante. É muito importante, de facto, na escola, neste caso, mas também na comunidade. E percebo que os alunos que nos últimos anos têm passado pela Associação de Estudantes, recordo-me particularmente da associação que tivemos há 2 anos, que eu também aqui entrevistei, foi de facto uma associação de estudantes que deixou a sua marca, como te deves recordar, sim, sim. Aquela equipa do Sebastião Barbosa. De facto é isso que se espera dos jovens, é que sejam empenhados, que sejam participativos, que sejam combativos, que não sejam amorfos, porque nós não queremos uma juventude amorfa. Por isso todos parabéns por este empenho, ainda por cima és meu conterrâneo, como diria com a Catarina, és da melhor freguesia do concelho, portanto, aliás, acho que começamos a ficar em maioria aqui no Clube de Rádio, não tarda nada. Olha, agradeço-te muito esta colaboração no nosso programa. Estaremos sempre disponíveis para divulgar as vossas atividades. Fazemos votos que esta Associação de Estudantes consiga concretizar os seus objetivos e contribua para que o ano letivo decorra de uma forma muito proveitosa para todos. Obrigada. Muito obrigado. 100.2. Fique bem, fique com a boa Ficamos nota. Com as notícias e com a Catarina Duarte. Não tão boas esta semana. Que refugiados relatam situações repetidas de crueldade, violência e abuso por parte dos traficantes líbios e acabam leiloados em mercados a céu aberto. Vários migrantes africanos estão a ser vendidos como mercadoria na Líbia por traficantes a quem pagaram para que os trouxesse até à Europa. Os refugiados relatam situações repetidas de crueldade, violência e abuso por parte dos traficantes líbios e acabam leiloados em mercados a céu aberto pela módica quantia de $400, isto é, 340 euros. Uma investigação feita pelo canal de televisão britânico BBC mostra que o deserto do Saara já ultrapassou o mar Mediterrâneo como principal razão de morte entre os migrantes africanos. Provenientes de países de África subsaariana, refugiados como Victory, natural da Nigéria, gastam todas as economias na tentativa de abandonar os seus países, que não lhes falam em segurança e estabilidade financeira, para tentarem chegar à Europa. Victory acabou por ficar retido na Líbia, impedido de embarcar, por alegadamente não ter entregue aos traficantes a quantia necessária para cobrir todos os custos da viagem. Como ele, muitos outros migrantes africanos estão a passar pela mesma situação. Depois de serem impedidos de viajar para a Europa, são vendidos como escravos em leilões, depois de ser exigido o resgate à família. Victory foi vendido por $400 e terá ficado livre depois de a família exigir o pagamento de um resgate. A situação está a alarmar a Organização Internacional para as Migrações, tendo em conta que a Líbia se tornou uma plataforma privilegiada dos migrantes e refugiados para chegar à Europa. A Organização Internacional de Migrações dá conta de que, na parte inicial da viagem, os traficantes costumam negociar com grupos armados um pedido de resgate pelos migrantes. Se este não for pago, os migrantes são vendidos como escravos ou ficam sem comida. As mulheres são também vendidas em leilões de escravos, sendo o seu preço superior ao dos homens. São forçadas a trabalho escravo e vítimas de abusos sexuais. A OIM acredita que o número de vítimas mortais entre os migrantes sujeitos a estas condições pode ser já superior ao número de pessoas que perderam a vida a tentar atravessar o Mediterrâneo, 2.750. Bem, já há algum tempo que não trazíamos este tema dos refugiados. Ele foi debatido há 2 anos, lembro-me muitas vezes aqui. Foi debatido também o ano passado. E infelizmente cá vem mais uma vez uma notícia trágica sobre refugiados. Agora, ao que parece, para além de todas as atrocidades que já lhes aconteciam, da mortalidade imensa que acontece no mar Mediterrâneo, da forma como estão a ser maltratados em campos de concentração na Europa, agora estão a ser vendidos como escravos. Eu lembro-vos que nós estamos no século XXI. A escravatura foi abolida no século XIX. Portanto, isto é o género humano a descer o mais baixo que pode, que está a tratar seres humanos iguais a si, desta forma. Sabiam destas notícias? Parece-vos chocante. Eu ontem, por exemplo, ouvi uma declaração do nosso secretário-geral das Nações Unidas, como sabem, é português, o Dr. António Guterres, a dizer-se profundamente chocado, que não queria acreditar que isto estava de facto a acontecer. Mas infelizmente está. O que é que vos parecem estas notícias? O que é que têm a dizer sobre o assunto? Catarina, ficaste chocada? Sabias que isto estava a acontecer? Não tinha a total noção do quão mau que é o que está a acontecer. Sabia de algumas atrocidades, mas não de serem vendidos como escravos. Como a professora já disse, a escravatura foi abolida no século XIX. Estamos em pleno século XXI e ainda vemos escravatura. Completamente ilegal. Tudo isto, tudo à margem da lei. Eu recordo-vos que esta situação de refugiados já começou há uns anos. Estes milhares e milhares de pessoas que tentam atravessar o Mediterrâneo, sabemos porquê, vêm a fugir à miséria e a maior parte deles vêm a fugir à guerra. E vêm para não morrer, não é? Muitos deles deixaram tudo para trás devido às guerras civis dos seus países. E vêm à procura de um lugar seguro para viver com a família durante alguns anos. É só isso que eles querem, um lugar seguro para estar. E reparem que aqui na Europa, que mais uma vez aqui digo, espoliou a África durante séculos de tudo o que ela tinha, hoje não é capaz de dar umas migalhas a estes que não têm nada e que precisam apenas de uma pequena ajuda da Europa. É lamentável. Há pouco estávamos na aula a falar de iluminismo e a dizer que os iluministas eram uns otimistas e acreditavam que o progresso humano ia ser infinito, e aqui está uma prova como afinal o homem afinal desce muito baixo. Eu acho isto uma autêntica barbaridade. Não imaginavas possível em 2017 isto acontecer? Não. Mas afinal sendo é, sendo que isto da escravatura foi abolida no século XIX, como já foi dito, decorrer no século XXI. É inadmissível. É inadmissível e quase inacreditável, mas sim, infelizmente eu é verdade. Acho que também os nossos governantes deviam tomar uma atitude em relação a isto. Claro que sim, a União Europeia, que tem estado, sabemos, ela tem-se mostrado incapaz para resolver esta questão dos refugiados, já várias vezes aqui o dissemos, e está a ser um problema para a Europa, mas é um problema porque de facto ninguém o quer resolver, toda a gente fecha os olhos. E nós cidadãos acho que não podemos fechar os olhos e por isso sempre que for oportuno devemos falar aqui neste tema que é chocante. E nós também não nos devemos calar quando vemos uma situação destas acontecer. Exato, de injustiça. Alguém mais quer opinar? Liliana, chocam-te estas notícias? Eu acho um bocado vergonhoso e triste, ainda por nos tempos em que estamos, haver pessoas com tão pouca tolerância em comparação ou para com as pessoas mais necessitadas, porque eles não vêm para cá porque querem. Tal como a professora disse, eles vêm para cá porque estão a fugir às más condições que o seu país lhe oferece e nós não somos capazes de pelo menos oferecer-lhe a generosidade e o carinho de que eles precisam. Nem é preciso nós sermos muito generosos com eles e dar-lhe dinheiro e isso tudo. E depois só pedem-te uma vida digna e nós nem somos capazes de lhe dar. Ainda fazemos trabalhar de forma ilegal. É um bocado vergonhoso. Ainda pois, é verdade. E dizes bem, o refugiado vem, não é um imigrante. O imigrante vem normalmente por livre vontade. Estes não vêm. Vêm porque são obrigados, dadas as condições dramáticas em que vivem. Infelizmente, são notícias... Estas notícias devem continuar a envergonhar os europeus e, particularmente, todos nós, cidadãos. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Nós e os Animais e com Inês Brás. Em que pensa o seu cão? Em 2011, um cão saltou de um helicóptero para acompanhar a equipa militar norte-americana no ataque ao complexo, onde se escondia Osama Bin Laden, no Paquistão. O cientista Gregory Burns teve então uma epifania. Pensou que se os cães podem saltar helicópteros, podemos treiná-los para entrar num aparelho de ressonância magnética, recorda. No ano seguinte, o neurocientista lançou o Dog Project na Universidade Emory, a primeira a treinar cachorros para permanecerem imóveis sem sedação no equipamento de ressonância magnética enquanto estudavam os seus cérebros. A observação do cérebro do cão permitiu verificar as suas reações a estímulos como gestos, sons e cheiros. A atividade no centro de recompensas pode mostrar se os cães preferem o carinho humano aos alimentos. Provavelmente estão em plano de igualdade. E quais podem não ser adequados para o trabalho, revelando ansiedade ou excitação em excesso. Como as estruturas e os processos do cérebro canino são potencialmente tão únicos e complexos quanto o do ser humano, serão precisos anos de testes para decifrar a forma como funcionam. Os cães são tão diferentes uns dos outros quanto os humanos, diz Gregory Burns. À semelhança dos bebés humanos, os cachorros respondem melhor às vozes agudas do que a graves. Investigadores em Nova York e França descobriram que o tom de voz da pessoa pode ajudar os cachorros a aprender palavras. Na idade adulta, os cães perdem a preferência pela oitava acima. Ao ritmo da música, os seres humanos e os cães encontram conforto na música. Peritos da Universidade de Glasgow testaram 5 playlists em cães enquanto monitorizavam o seu stress. Embora as reações fossem diferentes, a música teve um efeito calmante. Na família, quando se trata de inteligência social, as crianças mostram padrões similares com os cães do que com os chimpanzés. A Universidade do Arizona descobriu que em algumas das tarefas de comunicação, tanto os cães como as crianças apresentam melhor desempenho do que os chimpanzés. Pronto, e assim ficamos melhor a conhecer o comportamento dos cães. Por isso, senhor ouvinte... Não maltrate nem abandone seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Sem dúvida, não podemos esquecer isso. Rádio Boa Nova. A escola é o meio. A banda Coldplay ganhou o EMA de melhor banda rock. Miracles é uma música que foi criada com Big Sean, lançada em julho deste ano. Coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa Nova, um mundo de emoções. My father said never give up, son. Just look how good Cassie has become. Mohammed, Mahatma and Nelson. Not scared to be strong. In my whole life, all you could turn keep on dancing all life long. My father said never give up, son. Just look what a media John done. Oh, Rose and Teresa, the war won. Not scared to be strong. Maybe I could be the new Ali of music, probably, instead of doing it just as a hobby like these boys told me to. I guess you either watch the show or you show and prove. Prove it to them or you prove it to yourself. But honestly, it's better if you do it for yourself. Never complacent until we hit the oasis. One life, don't waste it. Feel my heart racing. Success, I taste it. We on the verge of getting every single thing that we deserve. Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong. E agora, por ausência da Francisca Rodrigues, a Inês Brás também vai ficar com consciência ecológica e preservação do ambiente. Câmara de Nisa exige medidas de combate à poluição do Rio Tejo. Num comunicado, a autarquia informa que enviou, no início do mês de novembro, um ofício ao Ministro do Ambiente, alertando a tutela para a necessidade de se proceder à construção de uma solução válida, duradoura e sustentável para elevar o Rio Tejo. O município recorda que segue políticas assentes num forte pendor de sustentabilidade ambiental, predominantemente na preservação e requalificação dos recursos hídricos e hidrominerais. Situação que, face ao exposto, não se coaduna com os focos de poluição que são registados. Pela importância deste relevante recurso hídrico para o desenvolvimento sustentável do nosso concelho, o mesmo não se coaduna com os mais recentes focos de elevada carga de poluição, crime ambiental, que está a afetar o Rio Tejo, principalmente a jusante de Vila Velha de Ródão, a qual tem provocado uma mortandade elevada de peixe. O município de Nisa acrescenta que tudo tem feito no sentido de identificar, denunciar e encontrar as soluções necessárias para a resolução deste contínuo e persistente crime ambiental provocado por agentes poluidores. Pois, infelizmente estas notícias têm sido recorrentes nos últimos meses, mas nas últimas semanas temos visto muitas notícias sobre esta poluição excessiva no Rio Tejo, que é sempre preocupante é um dos nossos principais rios. É um rio que vem de Espanha, como sabem, que agora se diz que pode vir a ter risco, tal como o Rio Douro, de vir a secar. Imaginem já, isto é outra questão da preservação do ambiente, tem a ver com as alterações climáticas e com a seca que a Península Ibérica está a atravessar. Mas esta poluição constante e recorrente do Rio Tejo é de facto dramática. Como sabemos, é um rio importantíssimo no nosso território nacional. É lamentável que isto continue a acontecer. Rádio Boa Nova. Vamos ficar agora com o Daniel Pereira. O Daniel Pereira esteve, durante o fim de semana passado, a participar no Campeonato Nacional de Bócia e vai-nos fazer o balanço. A equipa da Santa Casa da Misericórdia ficou em terceiro e quarto lugar. Gostaste de participar neste campeonato? Sim, gostei. Foi semelhante àquele do ano passado, no Seixal? Não. Então, mais equipas, menos? Desta vez foi só a nível individual. Foi diferente então? Foi. Mas ainda vai haver um campeonato com equipas? Não sabes ainda? Ainda não sei. Mas vais continuar a treinar? Sim. Foi um fim de semana intenso? Um cansativo? Foi muito cansativo. Ficaste em quarto lugar? Sim. E uma colega tua, terceiro? Em terceiro. Muito bem, os primeiros lugares foram conquistados por equipas da zona de Setúbal, disseste? Sim. Muito bem. Achas que é sempre útil a participação neste tipo de campeonatos? É. O convívio também que se estabelece entre vocês? Sim. Era muita gente? Centenas de pessoas? Muito. Do país todo? Mesmo. Do país todo, inclui também as ilhas ou é só aqui Portugal continental? Era também a nível de ilhas. Muito bem. E Madeira e Açores? Este ano, por exemplo, uma das equipas que entrou era de Odmira. Alentejo? Alentejo. Sim, senhor. Gostaste particularmente? Sim, adorei. Muito bem. Esperemos que nos continues a falar de Bócia, até porque se calhar podes voltar a explicar aos nossos ouvintes numa próxima oportunidade como é que funciona este jogo, porque muitas pessoas não sabem. Sim, está bem? Porque também é uma... Visto que o Bócia e os outros esportes... Adaptados. Estão a ser muito esquecidos a nível... Do desporto em geral? No geral, porque só algumas pessoas... É que conhecem. Só vêem basquetebol... Futebol... Ténis... Certo. E é bom dar a conhecer também as outras modalidades. A conhecer outras modalidades. Neste caso, Bócia. Muito bem. Então até à próxima. Até à próxima. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com o tema de política, desta vez não está a Bárbara Coquim, é com a Catarina Duarte. E é um tema preocupante que ela nos traz. Os homens ganham em Portugal mais 17,8% que as mulheres, acima da disparidade salarial média na União Europeia, 16,3%, segundo os dados de 2015, divulgados pelo Eurostat. A disparidade salarial é definida como a diferença entre os vencimentos anuais entre homens e mulheres. Mas quando se tem em conta as três desvantagens que estas têm que enfrentar? Menor salário por hora, menos horas de trabalho em empregos pagos e taxas de emprego mais baixas. A disparidade de género chegava em 2014 aos 26,1% em Portugal, na União Europeia 39,6%. No âmbito da promoção da igualdade de géneros, a Comissão Europeia anunciou um plano de ação para acabar com as disparidades salariais entre homens e mulheres, que deverá estar aplicado até ao final do mandato do Colégio, em 2019. O plano de ação prevê o respeito pelo princípio de igualdade salarial, avaliando a possibilidade de alterar a Lei Europeia. Sobre a igualdade de género. Bruxelas quer ainda reduzir o efeito penalizante dos cuidados familiares, apelando ao Parlamento Europeu e aos Estados-membros que adotem rapidamente a proposta de diretiva relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, de abril de 2017. As mulheres continuam a estar subrepresentadas nos cargos de chefia, tanto na política como nas empresas, disse a Comissária da Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, Vera Jourová. A Comissária acrescentou que as disparidades salariais entre homens e mulheres devem acabar. A independência económica das mulheres é a sua melhor proteção contra a violência. Sem dúvida. Também não é a primeira vez que trazemos este tema aqui, a discriminação da mulher. Neste caso, reparem, em Portugal continua a ser preocupante que há um desnível entre os salários ganhos pelos homens e pelas mulheres. Eu lembro a todos que, segundo a lei, para trabalho igual há salário igual, independentemente de ser homem ou mulher. O tempo da discriminação a nível salarial, já foi há muito tempo, felizmente, está de novo, já está longe de nós. Portanto, eu continuo a ficar surpreendida como é que, depois de estudos feitos, se verifica que afinal ainda há discrepância. Catarina, tinhas noção disto? Qualquer dia és tu que vais entrar no mercado de trabalho e és mulher. Estás com receios? Alguns. Ou achas que quando lá chegares vai haver plena igualdade de direitos? Não acredito que haja plena igualdade de direitos, mas... Mas nós estamos, teoricamente, numa sociedade democrática e justa, que luta pela igualdade de direitos. E que estão consagrados na lei, inclusivamente. É complicado nós conseguirmos obter a totalidade... E a que é que tu achas que se deve? Porque é que nós não temos, se a lei nos concede plena igualdade de direitos, porque há países onde não concede, como sabemos, não é? Sabemos para aqueles países muçulmanos, mas temos falado aqui do caso da Arábia Saudita, que se calhar é dos países que mais discrimina a mulher, mas aí são sociedades diferentes, completamente fechadas, paradas no tempo. Agora, nas nossas sociedades ocidentais, não era expectável que isto acontecesse. Porque é que tu achas que ainda estas situações acontecem nas sociedades ocidentais? Acho que, na minha opinião, deve-se principal. Uma das razões é as mentalidades das pessoas, porque... Que ainda discriminam a mulher. Sim, bastante. Por exemplo, um patrão no privado, se puder, tem um homem e uma mulher a trabalhar, paga menos à mulher do que ao homem. Exato. E provavelmente, que é o que vemos mais nos casos de hoje em dia, é o assédio entre patrões e empregadas. Não que exista completamente só a mulheres, mas mais... Acontece mais sobre as mulheres. Estás a tocar num ponto que é muito sensível, mas que é muito verdadeiro. Em muitas áreas empresariais, mais se calhar no privado do que no público, as mulheres são vítimas, de facto, muitas vezes de assédio sexual, muitas vezes difícil de provar, muitas vezes maltratadas, que não são promovidas, com ameaças de despedimentos, etc. Infelizmente, esse aspecto acho que até ainda acontece muito mais do que propriamente esta questão salarial. E para mim até devo-te dizer que me parece muito mais grave. A Liliana, como mulher que é, que gosta de opinar, qual é a opinião? Ainda relativamente ao assunto do assédio sexual, e como a Catarina estava a dizer há pouco, por vezes as mulheres são assediadas pelos seus patrões ou companheiros de trabalho e calam-se porque não querem perder o seu emprego, porque muitas vezes é isso que acontece. Se as mulheres se queixam ou fazem queixar à polícia ou outras entidades, elas estão em risco de colocar em perigo o seu posto de trabalho. E claro que ninguém quer perder o trabalho na época em que estamos. É uma questão sensível esta, não é? Exato. Mas, assim, nós aqui defendemos que, de facto, a mulher deve sempre denunciar estes casos, até porque eles são um crime, como sim, sabem. Sim. Agora, que isto depois não é fácil de gerir no dia-a-dia, na vida das pessoas, não é? E esta questão da discriminação salarial, tinhas noção que ainda existia? Eu tinha noção que existia, apesar de, claro, pelos olhos da lei não ser possível. Possível, exatamente, mas claro, e é uma questão lamentável, porque independentemente de sermos mulheres ou homens, se o trabalho é o mesmo, nós devemos ser todos remunerados de igual forma. Não é por eu ser mulher que o meu trabalho vai ficar pior feito do que o facto de eu ser homem. E eu acho que isso não tem nada a ver. Exatamente. Até porque nós somos, quando nos empenhamos, muito profissionais. Tão como os homens. Eu acho que, já que existiu um 25 de Abril de 74, foi por alguma razão. Eu acho que o nosso país também deveria mudar em algumas coisas. Neste caso... As mulheres têm o mesmo direito que os homens. Sem dúvida. Isso está consagrado à lei desde 25 de Abril, como tu dizes. Pena é que depois a prática não confirme o que a teoria diz. Rádio Boa Nova. Bem, depois deste tema assim mais quente, vamos ficar mais calmos com uma sugestão de leitura pela Liliana Silva. Boa tarde, caros ouvintes. Esta semana a obra que venho sugerir-lhes intitula-se A Conspiração de Dan Brown. Esta obra localiza-nos em época de eleições presidenciais americanas, em que são empregados todos os truques e manhas para as manipular. O senador Sexton chega a utilizar a própria NASA como arma para denegrir a imagem do atual presidente. Nestes últimos anos, a palavra NASA parecia ter desaparecido dos jornais e das notícias em geral. Contudo, os investimentos eram exorbitantes. Rachel Sexton é uma mulher atraente e especialista dos serviços secretos. Trabalha para a Casa Branca e é curiosamente filha do senador Sedgwick Sexton, que anseia de se tornar o atual presidente. A relação entre pai e filha nunca foi das melhores, dadas as sucessivas infidelidades para com a senhora Sexton. A sua morte veio de certa forma alimentar o ódio que Rachel sentia pelo pai. William Pickering, diretor do Escritório Nacional de Reconhecimento, alerta Rachel da urgência que Zack Henry, o presidente, tem a falar com ela. Este parece não ter qualquer problema em admitir que pretende usar Rachel como catapulta para uma descoberta que iria derrubar de uma vez por todas o senador Sexton, o pai da jovem. Entretanto, a NASA acaba por fazer uma descoberta com um enorme impacto científico, que Rachel teve a oportunidade de poder ver com os seus próprios olhos. Quando chega pela primeira vez ao Ártico, observa aquilo que poderia fazer renascer no povo americano o orgulho pela NASA. um meteorito instalado na plataforma de Milne que albergava fósseis de criaturas isópodes, nunca antes vistos na Terra, os considerados ETs. Esta descoberta não poderia ter vindo em melhor altura para o Presidente e para a NASA. Mas não será tudo demasiado bom para ser verdade? Será que o meteorito é real? Será que aqueles fósseis não estavam por baixo do chão que os pés de Rachel e de todos os terráqueos pisam? Será que alguma coisa escapou a todos aqueles cientistas? À medida que a realidade se afigura aos olhos das personagens, uma equipa da Força Delta tenta iluminá-las, abafando a verdade. Quem estará por trás desta conspiração? Este é um livro imperdível para quem gosta de mistérios e ficção científica. Muito bem. E de facto, Dan Brown significa um enredo denso e muito interessante. Aqui fica a sugestão, se não for antes, férias de Natal, já sabem. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com uma sugestão de visita com a Catarina Lopes. Senhor ouvinte, 30 de novembro a 31 de dezembro, convido-o a visitar a Vila Natal de Óbidos. Com a chegada do mês de dezembro, a Vila de Óbidos enche-se de luz, cor e fantasia e transforma-se num lugar de sonho, onde todos, crianças e adultos, podem viver experiências mágicas, entre inúmeras brincadeiras e diversões. A Casa do Pai Natal, o presépio, espetáculos, jogos, pistas de gelos, insufláveis, enfim, são muitos os divertimentos que esperam por si, para lhe proporcionar momentos especiais que poderá desfrutar ao máximo em família. Óbidos Vila Natal começa já no dia 30 de novembro e só termina a 31 de dezembro, num ambiente destinado a reunir e entreter crianças e adultos. Surge o despontar da imaginação e do encanto perante a reprodução da Vila do Natal com todas as suas personagens mágicas. Pista e rampa de gelo, espetáculos em dois palcos distintos, face painting, animação para além de muitas outras surpresas. Aconselho vivamente que não deixes de apreciar o presépio de Natal na Capela de São Martinho. 7 metros de presépio em miniatura são representativos do esforço de vários anos de Américo Barros para reunir dezenas de figuras numa só criação. Com materiais que vai reciclando de ano para ano, o seu presépio vai aumentando de edição para edição. Visite Óbidos Vila Natal e entre no mundo mágico. Boa viagem! Pois, a Vila de Óbidos, como sabemos, aposta muito bem no turismo em várias épocas do ano e agora vamos entrar numa, estamos a um mês do Natal, vai apostar agora como Vila Natal. É uma visita interessante a fazer com crianças ou mesmo sem crianças, é sempre um passeio agradável ir até Óbidos nesta altura. Boa Nova Irresistível. Ficamos agora com a sugestão de séries e com o Gonçalo Branco. A série desta semana é The Flash, é uma série de televisão americana transmitida pela emissora de CW desde 7 de outubro de 2014. A série é baseada no personagem Barry Allen, da DC Comics, que é um super-herói fantasiado que combate o crime com o seu poder de se mover em velocidades inacreditáveis. Barry Allen é um cientista forense do Departamento de Polícia de Central City. Tem um especial amor por casos inexplicáveis, pois, no passado, a sua mãe foi assassinada sob tais circunstâncias na qual nem ele mesmo consegue explicar, o que resultou na injustiça à prisão do seu pai pelo crime. Enquanto Barry lida com os seus problemas do dia-a-dia, uma explosão vem à cidade com uma forma de radiação previamente desconhecida durante uma tempestade. No processo, Barry é atingido por um raio de tempestade. 9 meses depois, quando acorda de um coma, ele descobre que tem a habilidade de se mover mais rápido do que qualquer ser humano. Barry, mais tarde, percebe que ele não é o único que mudou com a radiação. Ele promete usar os seus poderes para proteger Central City dos riscos criminais dos outros que foram atingidos pela radiação. E então, guiado por alguns amigos próximos que guardam o seu segredo, Barry adquire uma nova personalidade conhecida como Flash. No processo, ele acumula uma série de inimigos, como o Flash Reverso, que é o verdadeiro assassino da sua mãe. A série foi oficializada no primeiro semestre de 2014, com ordem de 23 episódios, pela primeira temporada, que estreou em 7 de outubro de 2014. Cada episódio tem por volta de 45 minutos, neste momento encontra-se na quarta temporada, e se o ouvinte gosta de criminologia, ação e super-heróis, esta é uma série que não pode perder. Sem dúvida. Wear a mask. Cool. Hey. Camila Cabello ganhou o Emmy de melhor artista pop. Lançou uma nova música. Chama-se Havana. Havana, oh, na, na. Hey. Hey. Half of my heart is in Havana, oh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, oh na. Vino a buscarme y ahí lo supe. Vi clara su actitud. Me dijo son tantas las que yo tuve. Corazones clavados en el sofá de mi sala. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana. La primera que quiero es como La Habana. Mami, qué hora. Oh, na, na. ¿Estás acompañada o andas sola? Oh, na, na. Pero qué fácil me descontrola. Oh, na, na. Tú me quemas, vuelves y me enrola. Me enrola. Ah, ah. Yeah, vamos pa'l mambo. Suéname el tambor. Pa' que te recuerde de La Habana y el campo. Cuando volverás solo Dios sabe. Mami, qué hola. Oh, na, na. ¿Estás acompañada o andas sola? Oh, na, na. Pero qué fácil me descontrola. Oh, na, na. Tú me quemas, vuelves y me enrola. Camila Rimo Ayala de un pájaro sola, dos alas. Ficamos agora com o cinema e com a Catarina Duarte. O filme que venho apresentar esta semana é A Vida de um Gênio. Autor fetiche da geração do pós-guerra, Jeremy David Salinger, mais conhecido como G.D. Salinger, nasce em Nova Iorque em 1919. Com 21 anos, frequenta a Universidade da Colômbia, onde é aluno do White Burnett, editor da revista Story. Percebendo o talento do jovem pupilo, Burnett publica na sua revista o conto The Young Folks. A amizade entre ambos perdura, com Burnett a tornar-se uma espécie de mentor por vários anos. Em 1942, Salinger é obrigado a alistar-se no exército e a combater na Segunda Guerra Mundial. Participa no desembarque na Normândia e na libertação de Paris, onde conhece aquela que virá a ser a sua primeira mulher, Sylvia Walter. Após o regresso aos Estados Unidos da América, começa a publicar contos na revista The New Yorker, onde surge pela primeira vez a personagem Olden Caulfield. Voltaria a aparecer na obra À Espera no Centeio, publicada em 1951, uma das mais importantes, influentes e impactantes obras da literatura norte-americana. Mais tarde, Salinger esguarda-se da opinião pública e transforma-se numa ermita. Numa rara entrevista ao The New York Times, já em 1974, disse que encontrou a paz de que precisava ou deixar de publicar, e revela: "Gosto de escrever, mas escrevo só para mim e para o meu próprio prazer." Apesar de ter sido abordado inúmeras vezes por diversos produtores de Hollywood, nunca vendeu os direitos da adaptação ao cinema de À Espera no Centeio, a sua obra mais aclamada por considerar a história inflamável e a personagem Olden Caulfield irrepresentável. G.D. Salinger morreu a 27 de janeiro de 2010, de causas naturais. estreia na realização do ator e argumentista um filme dramático que adapta o livro biográfico J.D. Singler, A Vida. Este é um filme de caráter biográfico e dramático. Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Ficamos agora com a rubrica Personalidades e com a Daniela Lopes. Manuel dos Santos Gouveia Serra, bombeiro completo, professor e humanista. Manuel dos Santos Gouveia Serra nasceu na freguesia de Nogueira do Cravo, Conselho de Oliveira do Hospital, no dia 18 de janeiro de 1938. Fez a instrução primária na Escola de Nogueira do Cravo e completou o curso geral dos liceus em 1956 no Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, em Oliveira do Hospital. Já em Coimbra, completou, em 1959, o sétimo ano do liceu, matriculando-se na Escola do Magistério Primário, onde se formou como professor em 1961. Iniciou de imediato a sua atividade docente nas escolas de Lagiosa, Sampaio de Gramaços e Oliveira do Hospital. Nesta última escola, foi seu diretor entre 1967 e 1974. No ano letivo de 1961 e 1962, frequentou na Universidade de Coimbra o curso de Biologia. Foi, entretanto, chamado a cumprir o serviço militar obrigatório, como oficial miliciano, interrompendo assim os seus estudos universitários. Neste serviço permaneceu até 1967, após ter cumprido uma comissão de serviço militar na Guiné Portuguesa, fim da qual passou à situação de disponibilidade no posto de tenente miliciano. Regressou às suas anteriores atividades letivas. Entre os anos 1982 e 1988, exerceu as funções de subdelegado escolar na delegação de Oliveira do Hospital. Entre este último ano e 1994, exerceu as de Inspetor-Geral da Educação. Seguiram-se continuamente outras atividades, dentre as quais se refere as ligadas ao FAOS, à Associação Desportiva Nogueirense, ao Clube de Futebol de Oliveira do Hospital. De 1977 a 1979, foi vereador da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e depois candidato à presidência desta mesma Câmara nas eleições autárquicas de 1982 e de 1985. Porém, foi na área do associativismo nos bombeiros que o comandante Manuel Serra também muito se evidenciou, dedicando-lhe grande parte da sua extraordinária atividade e da sua inexcedível dedicação. A par de outras naturais paixões, era notória a sua paixão pelos bombeiros em geral, mas pelos seus bombeiros de Oliveira em particular, desde 1969 e até o seu falecimento. Em 2004, desempenhou as mais variadas funções, desde presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital até comandante do seu corpo de bombeiro. Funções que exerceu brilhantemente durante mais de 30 anos e onde mais se notabilizou. Foi à sua iniciativa e à sua influência que se deve a existência e naquele local do atual Quartel dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital. Foi distinguido com várias medalhas e louvores, da Liga dos Bombeiros Portugueses, com medalhas todos os graus até ao grau de ouro, e de serviços distintos, da Câmara Municipal com a Medalha de Mérito, do Serviço Nacional de Bombeiros e Inspeção Regional de Centro, distinguido com louvor, publicado em ordem de serviço à região. Honremos assim a sua memória. Sem dúvida, é uma personalidade ímpar do nosso concelho. É daqueles que vai ficar sempre imortal. Pelo nome, pela personalidade que era e por ser conhecido por todos os mais velhos como Comandante Serra. Honramos aqui a sua memória. Há novidades na Boa Nova. Fica atento. Passamos agora às notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. 10ª edição da Feira de São Martinho, Escola Básica da Cordinha e Irvedal da Beira. Realizou-se nesta escola, no passado dia 11 de novembro, a 10ª Feira de São Martinho. Este ano, sob o lema, Vamos Pintar a Cordinha de Verde. Com efeito, após os incêndios que assolaram o nosso concelho e os concelhos limítrofes, no dia 15 de outubro, é imperioso que todos contribuam para que a nossa região volte a ter o verde como cor dominante. Na Escola Básica da Cordinha ofereceram-se para plantação árvores e sementes de espécies autóctones, como carvalhos, azinheiras, azevinho e também pinheiros mansos, tão característicos da zona norte do concelho. No âmbito das atividades do Clube Ecoescolas, os alunos puderam semear algumas bolotas para mais tarde apadrinharem quando colocarem as árvores na floresta. A edição 2017 da Feira de São Martinho, além de desenvolver a educação ambiental e o espírito empreendedor dos nossos alunos, teve também como desígnio desenvolver a solidariedade através da existência de um espaço, Cantinho da Solidariedade, onde foram distribuídos alguns bens entregues na Escola da Cordinha. Cerca das 11 horas teve lugar o momento alto desta décima feira. Na presença de várias individualidades da Câmara Municipal, Presidente, Vice-Presidente e Vereadora da Educação e Cultura, das autarquias locais de Irvedal e Seixo da Beira e do Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, o Diretor do nosso Agrupamento de Escolas, Professor Carlos Carvalheira, dirigiu algumas palavras de agradecimento e elogio aos cerca de 60 bombeiros voluntários das Corporações de Lagares da Beira e de Oliveira do Hospital. Também o Presidente da Câmara e os Presidentes da Junta de Freguesia realçaram o importante papel dos bombeiros voluntários. De seguida, os alunos do primeiro ciclo dirigiram-se a cada um dos bombeiros e colocaram-lhes na lapela um crachá com a palavra herói. Durante toda a manhã deste dia de verão de São Martinho, frutos, biscoitos, pão e bolas de carne e bacalhau, mel e licores, associados com sorrisos e muitos afetos, com tradições, sabores e aromas de tudo quanto é caseiro e saboroso, voltaram a invadir o recinto da Escola Básica da Cordinha. Encarregados de educação, alunos e professores empenharam-se para vender os produtos nos respectivos estantes e assim realizar algum dinheiro para futuras visitas de estudo. A animação ficou a cargo da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira, da Filarmónica de Irvedal da Beira e do Rancho Folclórico Rosas de Vila Franca da Beira. À hora do almoço, realizou-se a segunda edição das Sopas e Outros, uma partilha de sopas variadas, confeccionadas pelas famílias dos alunos, por restaurantes e EPSS da zona da Cordinha. Siga o nosso exemplo e plante uma árvore para ajudar a pintar o Conselho de Verde. Escola e o Meio. Dia Internacional para a Tolerância. O Clube Europeu e a Área Disciplinar de Filosofia associaram-se no passado dia 16 de novembro para celebrar o Dia Internacional para a Tolerância, este ano coincidente com o Dia Mundial da Filosofia. Em duas sessões, uma de manhã e outra à tarde, os alunos do décimo ano tiveram a oportunidade de ver tratada a temática da multiculturalidade e das atitudes adotadas pelas sociedades face a ela. A mesa de cada sessão foi constituída por um painel de alunos estrangeiros ou filhos de pais estrangeiros ou com experiência de imigração, de encarregados de educação oriundos de outros países e de alunos participantes no intercâmbio escolar com a nossa escola parceira da Bélgica. A professora de filosofia, Susana de Castro, iniciou os trabalhos com uma reflexão sobre a importância deste dia e sobre a forma como as sociedades e os povos lidam com a presença e com a inclusão de estrangeiros no seu seio. Salientou o diálogo entre culturas pela riqueza que esta porta a ambas, a que recebe e a que se integra, sem que nenhuma delas se tente sobrevalorizar relativamente à outra. Passou-se à intervenção do painel, tendo todos tido a oportunidade de comunicar à audiência as suas experiências de integração. Esta parte foi moderada pelas professoras Fátima Conceiro e Luísa Azedo. Com a variedade de presenças do continente europeu, de África e do Brasil, foi muito interessante perceber a visão de cada um relativamente aos hábitos e formas de vida no seu país e aqueles que foram encontrar no que hoje os acolhe. A curiosidade dos presentes gerou muitas perguntas a que os membros da mesa foram respondendo de forma muito pessoal. Algumas respostas trouxeram à discussão temas como racismo, homossexualidade e outras formas de discriminação e foram debatidos com grande entusiasmo. No final foi realçada a palavra-chave de toda esta temática, respeito. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Olá, eu sou a Cuca Roseta e estou muito, muito feliz aqui na Escola e o Meio a poder cantar convosco. Um grande, grande beijinho. Este xerife, armado em patife, com o seu ar naife. Conversa para cá e conversa para lá, vai passando graxa, conversa de chacha. Agora que são, é que vão ser elas. Agora que são, é que vão ser elas. Balelas, balelas, balelas, balelas, balelas, balelas. Ora viro o disco, ora toco o mesmo. Já não corro risco, já não corro a esmo. Já são muitos anos, virem muitos frangos. Chega-me a mostarda e não baixa a guarda. Agora é que são, é que vão ser elas. Agora é que são, é que vão ser elas. Balelas, balelas, balelas, balelas,